2, autorizado, reporte táxi 3216. Reporta táxi. Pulse 3, 1, controle 119, decimal 8, bom voo. 798, excelente tarde. Somente. Controle, Salvador, muito boa tarde. Oxina 6314, transfere na saída Momo. Oxina 6314, contato radar, suba o 340 na Momo. 340 Momo, 6314. Mantenha a posição, Bravo Kilo, fica aguardando. Salvador, Maria 601 com ala, está passando no portão Interlagos, no mundo do país. Gente, o Marinha 601 vai tentar um helicóptero de sua posição no sentido oposto, 10 milhas da sua aeronave, também mantendo mil pés. Escola, ficará atento. Mike Aculima, Salvador. Prossiga na escuta, Salvador. Fique atente para dois helicópteros da gloriosa Marinha Brasileira, sua posição de 12 horas e 4, 8 milhas, sentido oposto, mantendo mil pés. Positivo, ficará atento, Mike Aculima mantendo mil pés. Vitor Kilo Delta, livre ascensão 105, condições iguais. Ascensão a nível 105, Vitor Kilo Delta, grave. Salvador de Pato, rumba Sul, mantém o site level 0, 0, 0, terminal bound. Rumba 22, call Recife Center, frequency 12685, enable 12645. Ok. 5 solos 33 à direita, solo 219, boa tarde. Boa tarde. 219925, olha só. Ok, Luiz, clive da colagem no 7090 graus com 13 nós, com 13 nós, bravo, que Luiz, clive. Visual com os dois tráfegos da Marinha, o Mike e a Culeoma. Gente. Salve, Salvador, boa tarde, mano, 925, ele tá. 925, aguarde, cópia a Brasília. Não, não, você tá livrando a pista, o 925. Porque já tem um plano aqui do senhor pra decolar também pra Brasília daqui a pouquinho, então você vai ter que se aviar Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 925. Olha, autoriza pro Adfunk, pro 6314? 6314, pode voar... Momo, e aguarda a coordenação com o centro de voo direto. Momo, obrigado. O Bono, 754 mil. 755, desce para 2000, 1010 permanece, livre LS X-Ray. Gente, 2000, livre o X-Ray. Dá uma hora que está ligado. No 755. Interlagos, o Mike Eco Lima. Mike Eco Lima, chame agora a Torre Salvador em 118, desce para 195. Tem um bom voo. 1-1-8-9-5, Mike Aguilhão, esperado. No PLB, o acionamento, táxi e a decolagem será com a torre 1895. Pode fazer a transferência. O ajuste no 0-0. Sou de pouso da 1-7, parte 4. Presente, presente, reporte final da 17, o Mike Aculima. O vento para cheque 100 graus, uma centena com 15 nós, com 15 nós, Mike Aculima. Aculima da presente, portará final da 17, Mike Aculima. 75 é o código, 1208 é o controle, corrigindo, 1198 é o controle, aguarde para o cotejamento. Então 3217 está pronto para início de táxi? 3216 pronto para o táxi 177 a bordo, com 0327 autonomia, alternativa é João Pessoa. Táxi à direita em dia alfa, ponto de espera chame torre 1895, ajustado no 090. Direita Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajustado no 010, 3216. São 3145, coteje por gentileza. Autorização contínua. A senhora pode só confirmar o telefone, é por 3145? 5175. Estimativa, então está autorizado o 360 para o Galeão, via para o 010, da Elia da Brit, decolando 10, curva a. Curva direita. Ampla do 10 até Smart. 198 controle, 5.75 para a escolha. 3145, correto, chama para pushback acionamento. Morar pushback acionamento, 3145. O Gol no 755 chama para cópia com fins? 3217, pronto para cópia? Autorizado com fins, em vez de voo 360, via Persuluno 6, Panin e após conformar a rota do plano de voo. A subida será da Euleda Bridge, em Bridge intercepta Persuluno 6. O código transponder é 5161 e o controle em 120 decimal, corrigindo, 119 decimal 8. Correto, chame para pushback acionamento. Valeu, obrigado. Azul 4144, puxa acionamento autorizado, chame para início de táxi. Autorizado, batom 44. Jato Plano de São Paulo com Goiás, nível de voo 360, via Persuluno 6, BHZ Trive, e após conforme a rota do plano de voo. Subida da Euleda Bridge, em Bridge, intercepta Persuluno 6 e segue a rota. O código transponder é 5412 e o controle em 119.8. A pista no 0-3216, o vento 080 graus com 15 nós, com 15 nós. Autorizado a alinhar e decolar de imediato, 3216. Porto 206, boa tarde, identifique, chega da Mar e desce ao 060. Da Mar desce ao 060, aqui Porto 206. Vitor Kilo Delta, quando possível, se estimar de pouso. Baixar travado, Mike Aculima. Pouso 17, Mike Aculima, 20.080 graus, com 15 nós. Reporte no solo controlado, Mike Aculima. Portará no solo controlado, Mike Aculima. Pouso em Cia, novembro, bravo uniforme, aos 1925. 1925, grato. Salvador, gol no 755, boa tarde. Ligou 755, altímetro no 0, no 0, tá bastante travada? Afirmativo. Ligou no 755, forma o tráfego esquerdo do helicóptero, é um Alfa Sierra 65, vai efetuar pouso pairado na cabeceira 17, vai interferir com sua aproximação, o vento 080 graus com 15 nós, com 15 nós, tem livre pouso, pista no 0. Ciente, 3216, decolos 40, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. Muito obrigada, senhor. Nada. Muito grato. Controlador, boa tarde, Delta 3... 3216. 3216, contato radar, Tubal 370 na saída Pompa. Ô controle, poderia me avisar aqui aonde eu estou passando aqui à minha esquerda, que praia é essa, muito bonita? É a praia de Buraquinho, é o encontro do rio Jones com o mar, muito bonito mesmo. É isso mesmo, tem um rio aí se encontrando, beleza, obrigada. Táxi, azul 4144, com POB de 110, autonomia de 3 horas e 20, com Fernando Galeão. Táxi à direita, em dia alfa. Ponto de espera, sobre torre 1895, ajustado no 0101. Autorizado, direita, no ponto de espera, 90, 1895, azul 4144. Autorizado o reboque até a posição 08, chame para acionamento. E 2 horas. Ah, tá. Essa praia é praia de Jauá. Muito bonita. Quem é que Delta com voo para Manati? Aguarde um minutinho, cópia. Eu peço 1010, meu ajuste, livre LS aqui. São 3514, copiou? Negativo. São 3514, desça para 2000 pés, livre LS, informe estabilizado. Ajuste 1010. Já li LS, o porta estabilizado. São 3514. O senhor vai fazer o pushback? Ele vai posicionar o seu lá na entrada do pátio 3. Então, coordene com a equipe de solo e execute o push em forma táxi. Mike Eco Delta, pronto, cópia. Está autorizado Salvador Manati, no mil pés, após a colagem curva direita, corredor Axé. 0125 é o código, 1208 é o controle, 1198 corrigindo é o controle. O Marinha 5051 está livrando o CTR, frequência livre agora para a coordenação. Ao ingressar na terminal Aracaju, a frequência daquele controle é 120.3. Estou com o traço decolando 1-0, pode ser autorizado agora. Delta, Bata, Barbará. Mike, Eco Delta, cotejamento correto, me confirme o POB. 02 é o POB. Acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895. Mike Eco Delta. Táxi 254. Solo Salvador, tá 3145, puxa equipamento, portão 4. Aguarde 3145. Para. Gol 755, quando você agilizar até o portão 612? Sim, mantive, já tá agilizando o mato, seu talento. Alternativa, ingresso Juliette, portão 612. Juliette para o portão 612, obrigado. Pode voar, Frote. Muito obrigada, Frote, tá 3216. O meu Mike é com o Mike, chama a torre. Afirmativo, a 30 segundos da posição rotatória na sua escuta. Obrigado, vou seguir final no 7, posto na curta, o Mike é com o Mike. Final no 7, reportará, Mike é com o Mike. Brasília. Autoridade plano para Brasília, nível de voo 360, via Persulo 17. Subida Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5402 é o código transponder, 119.8 é o controle. 28.8. 122.8, vida pelo Delta. 5402 é o transponder, 118. 198 é o controle, gol 1925. Correto, senhor, para posicionar. Chamado. 144, decola 45, controle 119.8, bom voo. 198, 4144, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4144. Azul Do 4144, contato radar, igual 340, saída da EL. 340 na Daniel 444. Gente, Michael Clima, até uma boa tarde. Estou em Salvador, Maria 5054 voltando, 5054 na próxima decolagem com ala. Sim, tem livre decolagem da presente, o Maria 5054. O vento 080 graus com 15 nós, reporte fora do solo. 5054, livre decolagem, reportará fora do solo. Tirando final da 17, embaixo travado, é o Mike com o Mike. Repouso 17, Mike com Mike, 080 graus com 15 nós, com 15 nós, Mike é com Mike. Vivo pouso 17, obrigado, é com Mike. Estilo Quebec Serra, boa tarde, prossiga. Salvador, Maria 5054, com ala fora do solo. Gente, o Maria 5054 decolou os 47, prossegue com da posição buraquinho e após intercepto corredor forte, chamando o controle em 119, decimal 8, tem um bom voo. Buraquinho forte, controle 119.8. Obrigado. 514, final ILS, visual. Muito bonito. 654, chame torre 1895, então boa tarde. 295, boa. Sim. Controle Salvador, Maria 5054. 5054, Marinha, prossiga. 5054, está decolado, cruzando 800 pés para 1000. É, nós temos ficado em posição buraquinho, direção na ré, estima Aracaju aos 2012, estacionado 0277. Gente, Marinha 5054, prossiga via corredor forte a 1000 pés, reporte livrando CTR. Reportará. Livrando CTR, prosseguirá 1000 pés, para informação 5054, está com ala. Estou ciente e não estou recebendo o 0277 do transporte. 0277 do transporte está ativado, tá? Que ainda não recebemos, aguardando. 4206, está livre LS, enquanto estabilizado. Está mais estabilizado, 4206. Já 3628, após ETAP, desça para 2000 pés com 1010. Após ETAP, para 2000 pés com 1010, né? 3628. Maria 5054, agora sim, contato. 5054, graças. Atingiu 80, gol no 395. Com 395, desça via para 3000 pés, 1010 é o ajuste. 3000 via 1010, 395. Axa direita via Índia Alfa, ponto de espera chame torre 1895, ajustado 1010. Direita Índia Alfa, ponto de espera 1895, tá? 3145, boa tarde. Fiz o Mike com Mike, livre táxi, reporte na Oscar, para ingresso, Mike com novo. Maria 5039, Salvador. Está livrando a terminal, chame agora Aracaju em 1203, tem um bom voo. ILS, azul 4206. 4206, complete o LS, chame torre 1895. 1895, boa noite, boa tarde. Tá 3628, livre LS, informe estabilizado. Estabilizado LS, Protan 3628. Paritá 3145, agiliza a manobra para a decolagem. Até mais, tio. Ali mantém, cabeceira 1-0 aguardando, tá 3145. Ali mantém, tá 3145. Torre, boa tarde, azul 4206, baixo vai travar. Boa tarde, 4206, na aproximação, agora na pista livre, altímetro 1-0-1-0. Ideia. No 4, no solo 51, na direita na taxi Eco, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita na Eco 219, tá 35 no 4, boa. Zero ingresso e vai manter a cabeceira 17, aguardando autorização para decolagem, o Mike é com o Delta. Zero 45, vento 090 graus com 15 nós, tem livre decolagem da pista 10. Livre decolagem da 10, tá 3145. Zero LED, 3514. Para o táxi, tá 3217, 177, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Táxi, via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 090. Pátio. Alfa, ponto espera, 1895, obrigado. Estou 210. 3216, ok, chamei Recife, 1285. 12685, bom dia. Bom dia. Quatro 206, tem livre pouso, pista no zero, vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-7 nós, com 17 nós. Livre pouso, 4206. Da 3190, identifique, chega da Mari, desça o 050. Delta Charlie, boa tarde. Confirma o setor de sobrevoo? 4144, chame Recife, 1251, alterno 3325, boa tarde. Aqui é 3325, Recife 4144. Estabilizado, LS, 3628. 3628, prossiga no LS, chame torre no 895. 1895, agora até 3628. Controle de Salvador, boa tarde. Então, 3145, da Elf. 3145, contato do radar, voo 360, saída da Elf. 360, da Elf, 3145. S2000, igual a 395. Afirmativo, 2000, livre LS, no 395. 395. Mike Eco Delta, livre decolagem da 17, atento ao esteiro da Embraer da Azul. O vento 090 graus, 17 nós, Mike Eco Delta. Por 10 milhas após retorno para Salvador, o código transponder é o 0115 e o controle em 119.8. Torre Salvador, boa tarde, até 3628. Casa 3628, na aproximação, agora na pista livre, altímetro 1-0-1-0. Ciente. 4206, no solo 54, à direita na Eco, solo 21, decimal 9, boa tarde. Direito 219, azul 14, além. Táxi decolagem agora com a torre 1895, Índia Delta Charlie. Sala azul 4206, livre aqui. Ah, Eco. 4206, livre táxi Alfa Juliette, portão 1019. Alfa Juliette 01, azul 14. Eco Delta, decola 55, vai prosseguir corredor axé, chamando controle 119, decimal 8, bom voo. 198, grato, Delta. 628, vamos tráfego na direita, helicóptero no Sikorsky, decolou, comprou a sul, não vai interferir com a sua aproximação, o vento é 090 graus com 17 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, até 3628. Tô descida pro direto, senhor, para Manati, 11.000 pés. Ok, DCD não, Manati, reposta livrão CTR. Repostará o Delta. Quilo Quebec CR, sim, é reposta na rotatória. Doutor Charlie, tá pronto o táxi? Senhor táxi, reposto na papá para ingresso, 917. Passou o sistema de baixar travado, Gol 395. Gol 395, continue aguardando pista livre, altímetro permanece 1010. 1010. Solo 57 à direita, solo 21 decimal 9, boa tarde. 29, 30, 3620, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, boa, 3628, livrou, passa pra vocês, boa tarde. 3628, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02-3628, obrigado. Te aguarde um minuto para a decolagem, vem aqui, Dr. Tia. Temo, táxi via pista e reposto na 35 para a decolagem, vem aqui, Dr. Tia. Salvador, Papatango, Kilo, Quebec Serra. Quebec Serra, altímetro no 0 no 0, reporte final de 3 milhas da 1.7. Passará, final de 3 milhas da 1.7. Decolagem, Yankee Delta Charlie, 090 graus, 1.5, nós comprou a sua, Yankee Delta Charlie. Charlie, graças. E 5054, Salvador? 5054, todos os anos. Qual é a matrícula da aeronave que está te seguindo? 5056. Ok, muito grato. Grato. Yankee Delta Charlie decolou 59. Vai prosseguir no litoral sul, afastado com 3 milhas por 10 milhas, é isso? Afirmo. Pelo controle 119, decimal 8, Yankee Delta Charlie, bom voo até o regresso. Tá bom, amigo, obrigado. É o Papatango Yankee Delta Charlie, boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie, consiga. Ok. Está presente, decora presente, vai manter 500 pés no litoral, para se afastar até no máximo 10 milhas. Ok. 500 pés na minha escuta, do Yankee Delta Charlie. Charlie. Carregando pedra, hein? Pedra pesada e cheia de ponta. Não. 395, solo 00 à direita na Fox, solo 219, boa tarde. Direita 219, obrigado. Se eu fosse da Omni, compensava, mas não sou. Pisando 7, livre decolagem da pista no 0, vento 090 graus, 15 nós. Pisando no 0, tá 3217. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, 10, 395.